Zona correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gostaria de pushback e acionamento, vai daí. Scan 3896, Paulo Salvador. Pushback e acionamento, não pode. Scan 3896 na escuta. Liga, tá aguardando o chance de falar. Se você o táxi lento, confirmando, reporte antes da Juliette. Você o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, tá presente também. Bono 184, aguarde para o pushback e acionamento. Bono 184, autorizado. Pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. O 094, desça para 2.000 pés, aguardando a ELS. 2.000, aguardando a ELS, 094. O 394, completa a ELS X-Ray, número torre, 198-395. 295, obrigado, até já. Continue a aproximação, sabe que tem chegado de novo. Vamos lá. O Gol 1184, estamos prontos para o táxi com 85 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando João Pessoa. Gente, Gol 1184, autorizado o táxi via Taxi Índia Alfa, ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0 no 5. Ajuste 1-0 no 5, ponto de espera, pistola 0, torre 18-95, autorizado via Índia Alfa, Gol 1184. 1-094, está autorizado, ENS X-Ray, reporte localizador. Autorizado, X-Ray, vai informar estabilizado, 094. 6-1-1-1-8-4, vai ser o Batman. 7-1-3. Ali, 11 pro 1-3-1-4. Negativo, chega o trem autorizado para 11, turno 40 graus, 8 mais. 1-4-0 com 8. Baixa travado. Salvador, Evaluna 094, bom dia, estabilizado, né, que vem? 2.3 visuais, no passado 3.500 pés de frequência livre, se usa BSA. E o 9394. 2-1-1. Bom dia, autorizado, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 394, ingresso Juliette, posição 06, cara. Juliette, confirme, 6-12? Afirmo, 6-12. 6-12, na 394. Juliana, pegou no 194. 94, sala 27, direita 21, no solo. Direita 21, obrigado. Voador é gol 1094, bom dia, livrou. 1094, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 094. Livre colagem. 10, gol 1094. Para o táxi, foram 621, 151 a bordo, 3 horas 55, alternando o galeão. Voo no 621, autorizado táxi, via pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-5, movô. Autorizado pátio principal Índia, Alfa, ponto de espera, 18-95, ao voo 621, obrigado, bom trabalho. Decola os 29, controle 19, decimal 35. 1935, boa parte. Após a passagem 737 da companhia, ingressando no ponto de espera, prossiga via Juliette, posição 10. Após a passagem da aeronave, prossegue via Juliette para posição 10-0, gol 1-0-9-4. 4 passo, 1700. Puca, Puca Aracaju. 1184, contato radar, grupo nível 370, perfil Puca. Perfil Puca, 370. Curva esquerda, aciona o transponder 5110, frequência do controle em 119, decimal 35. 35 será autorizado para Matheus. Puca, Caju, decola curva esquerda posse 1-1-0, transponder 1935, é o controle na posição 1. Pro 648, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Portaria pronta. Salvador, Chanel 6140, centro da Índia, solicitou 390 para Maceió. 6140, temos pré-autorizado, nível 350, copia, aguarda nova coordenação. Negativo, copia 350. Confirmando 350, autorizado. Maceió, nível 350, aerovia conforme o plano, decola pistão no zero com curva à esquerda no perfil de saída Puca, transição Caju. Aciona o transponder 5107, frequência do controle em 119, decimal 35 após. Autorizado 350, decola da 1-0 com curva esquerda, pois o Luto 17 aerovia, na Puca, transição Caju. 5107, transponder, 1-1-9-3, controle, Oceaner 6140, está no 1-1-9. Oceaner 6140, sente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portará. Corta final, azul 4207. Livre pouso, 130 graus, 1007. Livre pouso, 07. Linha 21, decolhão 33, controle 1, no ar decimal 35. 1935. Tem um feliz Páscoa. Bom dia. Controle Salvador, contigo no 621, passando 2500 na Dael. 621, contato radar sobre nível 360, perfil Dael. Ao 360, pode falar direto na prova de Dael ou Leda? Foi Leda. Leda. Ligou 1621, por gentileza, poderia coordenar a proa de Motiva? Guarde. Aguardado. Salve, bom dia. Azul 4307, chegou na sua. Azul 4207, bom dia, além do táxi, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette pro 3, Azul 4207, obrigado. Quilo November Fox, mantenha nível 085, com a base de transferência de comunicações. Foro 621, retorno desvio à direita, pro 220. Autorizado. Puta 648, posição 1, não. 48, mantenha a posição, aguarde só um instante. Lembra da Azul, vai parquear agora no 3. Aqui, está na sua escuta aguardando. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545 até 12085, boa viagem. 12545, 2685, obrigado. direção do botão 3, 7. O voo no 648, autorizado push, estacionamento, chantar. Autorizado por qualidade, 64. Pulbave está presente, gol no 621, obrigado. Zona, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 251-3325, muito obrigado, bom domingo, uma feliz Páscoa. Estamos com 113 voos, 2 horas e 20 de altura, via alterna Aracaju. 10, Google 648, está livre o táxi, direita, ponto espera da 1-0-1895, a torre. Livre táxi à direita, no ponto espera 1895, a torre, gol 1-648. Salvador, para o solo. Agora no 094, ainda está muito cedo para a cópia da autorização. Poderia continuar a saída prevista para Fortaleza? E a gente já tem aqui o plano autorizado, senhor Robi? Ah, então copiou. Ok, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via peso Luno 9 até Bangu, pode conforme o plano. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 19.3, o controle 19.35 e o transponder 5134. Autorizado 370, rota para o plano de voo, temperatura 19 a aerosia inicial. Saída Momo Frote, curva para a esquerda, transponder 5134 e o controle 1935. Bono 094. Correto, Bono 094, chame para o Bush acionamento. Pessoal, está pronto, obrigado. Autorizado, Xenemi 140, chame táxi. Favor, táxi 140. Decola os 46, controle 19, decimal 35. 19, decimal 35, Romeo 648. Controle, Romeo 648. Processo radar, supra nível 350, perfil PUCA. PUCA, perfil 350, 648. Alô, Salvador, já é 140 para o táxi Ponte de Cobora, eu estou no 22 do o Oxenem 140, está livre o táxi pelo Pátio Indy, ponto espera da 10-18-95 a torre. Pátio Indy, ponto espera 10-18-95 a torre, Oxenem 140. Alvander Fox, controle. 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 085, chame agora o controle ideal, se prepare em 1201, no boa viagem. Bom dia, eu vou 395, seguinte da informação e de autorização São Paulo, convém. Boa, 395, bom dia, autorizado São Paulo, Congonha, nível 360, via UP Zulu 10 até Pubave, UP Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. Decola da 10, saída da EL, transição Motiva, o controle 19 decimal 35 e o transponder 5125. 360 São Paulo Congonhas, Upper Zulu 10 até o base, Upper Zulu 16 até BHZ, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, 1935 é o controle, vai acionar 5125, para o Gona 395. Correto, Bruno 395, chame para o puxa acionamento. Chamará. Salvador, chamei a 1 da 4-0, da 1-0. Autorizado, Nicolá, 150 graus, 8 mais 9-0. Autorizado, Nicolá, 1-0. Novembro, acione transponder 01153, confirme o destino? Então, o Sul mantém a 1.500 pés, boa na proa de Paripe. De asas fixas. Firme? Ou seria sobre o mar? É, o Charles Juliette Novembro confirma o tipo de equipamento? Juliette Novembro, siga então pelo litoral, posição sobre o mar, informe o passão através do farol da barra. Tem 500 pés então, sobre o mar. Controle Salvador, bom dia, chama a MMA. Eu tô passando. 940, contato radar, suba nível 350, perfil Puka. Perfil Puka, 350, chama a MMA 2, eu tô passando. 1648, passa nível 230, chama centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 12545, alterno 2085, bom trabalho, bom 1648. Salvador, Chané, 1140, poderia voar approach, alô? Guarde. Drone, igual a 739. A 739, essa identificação, chegada a mais disponível 050. 050, passar para a bomba, pode voar na frente de táxi. Prossiga. Estou voando por aqui, Itap. Oi, Itap. Oi, Itap, obrigado. Sobrou de Aru. Aguarde. Chanel 1140, vou na proa de Maceió, restrito inicialmente ao nível 290. 290, vou na proa de Maceió, Chanel 1140. Salvador, Chané 6140, solicita o nível 290 que está restrito como final. Gente, aguarde. Pode. Te mantém aqui entre os prédios, eventos visuais, chame no 7 a novembro. Entre os prédios, com referências visuais, o Charlie no 7 a novembro. está certo, siga para Salvador. Ah, retornando, passou através de, do aeroclube, no corredor agora, na proa de Paris, a 13 milhas desse fixo, mantendo no 1.500 pés. Mantendo 1.500 pés, o estoutímetro na 095, vai na proa de Paris, após falta fora. Pode avisar o aeródromo. Positivo, na 095, proa de Paris, após rotatória, reportará visual com o aeródromo, pode confiar. M140, faça nível 200, chama o centro Recife, frequência 12545, até 12685, boa viagem. 12545, até 12085, você não é meia 1 no parcelo grátis, já tá bom. Autorizado Galeão, o nível 340, via P November 857 até Moço, decola da 10, saída da El, Leda, após Irume, controle 1935, transponde 5137. Autorizado nível 340 Galeão, decola da 10, direita da El, Leda, Irume, P November 857, aerovia, até Moço. 193, controle 137, transporte, portão 3191. Correto cotejamento, 3191, chame, puxa acionamento. Puxa acionamento na 395, no portão 62. Autorizado, Bruno 395, chame táxi. Portará. Fala Salvador, é bono 094, para pushback acionamento, posição 10. Bruno 094, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 094. Vai prosseguir descendo. Puxa para 2.000 pés, para o time do Nozel, no 5 e para no localizador, gol na 739. E 2015, vai Táxi no 395, PLD 150, Galeão com 4,20. Autorizado chegada a mais, isso é para o nível 050, estou o time, estou no 095, vigilante. 095, descendo 050, igual o número 62, é possível Vaduna da presente? Foi, sabe. Ali, táxi, igual o número 62, para o 050, obrigado. 3191, na guarda de um minuto no portão 5. Duas aeronaves da Gol vão taxiar pelo pátio. Em 2 minutos será autorizado. Gol no 094, está autorizado táxi pelo pátio e Índia no ponto de espera da 10. Chame a torre 1895. Recado, pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, 094. Nada. Bom dia, na 3, nós estamos com a cidade da 0, pronto. Fox Air, voe toda a rotatória. Positivo, aprovando a rotatória nesse momento. Fox Air 5956, acione a identificação. Contato radar 64 milhas sudoeste Salvador, da presente voe Mares, esse inicialmente para o nível 1900, estou aqui no 1900 no 5, vigilância de radar. Está no ILS, 739. Flete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado. Sale Jurete, novembro, controle. Acho que foi. Ok, chame agora a torre 10895 para o cruzamento do aeródromo. 10895, Sale Jurete, novembro. Está final da pista 35, eu consegui até que local? Consegue até Praia do Forte. Aqui, está autorizado o cruzamento da pista 35, chama para cruzar a final da 28. Vai, chama para cruzar a 28, autorizada 35, já, 5, muito grato. Salvador de Papa Uniforme, Fox Sierra. Fox Sierra, possível? Toda rotatória, 3 milhas, visual com aeródromo. Você intercepta a final 17, reporte, Serra. Reporta lá a final da 17, Serra. Final 739, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 mais. Entendi, livre pouso, 739. Comando 395, decola a 09, controle 19, decimal 35. 19, 35, porta. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, no 395, passa 1900, nada é o Mótima. No 395, contato radar, surpa nível 360, perfil da El. 360 no perfil da El, no 395. Controle, 1864, descida 170, cruzando 200, bom dia. 864, bom dia, senhor identificação da presente voo ITAP, desce inicialmente para o nível 110, estou tímido no 0 no 5. ajustado no 015, desce para 1110 para o destaque do 1864. Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 119, decimal 35, e o transponder 5142. Autorizado Guarulhos 300, que é o Perzulu 10 até Taubaté, decola da 10, da El Motiva, controle 11935, aciona 5142, azul 4207. Correto, azul 4207, chame, puxa acionamento. Eu vou até ali do litoral, atento o Boeing que vai decolar agora, mais 30 segundos. 7, 7, 7, 7, solo, 11, direito, 21, no solo. Bom dia. 1094, livre decolagem, ventura 30 graus. 109, forma o tráfego à sua direita na decolagem, um reboque de faixa no litoral, não vai interferir na sua saída. 6, assista a aeronave, autorizar a decolagem, 109. Fernando 3191, autorizado o táxi pelo pátio Índia, ponto espera da 10, 1895 a torre. Boa viagem. Pátio Índia espera no 0, 3, 3, 739, portão é o 04, prossiga via Juliette. Via Juliette para o 04, bom, 739. 04, decola 13, já superou em altura o tráfego do reboque, chame 119, só 35, controle. 0935, gol 094. 095, sua e mantém nível 340. 340, restrito na 39. Controle, gol 094. 094, contato radar sobre nível 370, perfil Momo. 370, perfil Momo, gol 094. Abre o livro nacional. Vai, comando para nacional, até a frente. Fox, Fox, solo, assumo 3, compadre. Bate da mata. Autorizado, retorno até a bata e eu estacionar a frequência livre. Autorizado, deve ser para a bata, o violado. Direita 04. A 3 mil pés, força aérea 5952. 3 mil pés, atrás 04. Bono 864, reduz a velocidade para 2309. Bono 864. 2309, 1864. Desça para o nível 080, bono 864. 080, 1864. Boa tarde, 391, espera 10. 391, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, 391. Tá bem. Até 500 pés, 09. 864, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 035, limitado localizador. Esquerda 035, limitado localizador, 1864. Zero, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mais, definitivamente para o nível 090. Estou tímido, 905, de lance a radar, reduza para 250 nós. 250 nós, desce até o 090, 4060, 24. Autorizado, o 962. 7, aproximação, chame torre 11895, composto. 1895, o 962, obrigado, bom dia. 1893, tem para o controle? 3952, a gente mantém 3.7. Gente, mantém 3.7, 5952. 3952. Bom, no 864, desço para o nível 050. 050, 864.